Você dormia fora e eu dormia em casa, 1-0 pra você. Você sempre me traía, eu fingia que não via, 2-0 pra você. Eu dei liberdade demais, eu fui boazinha demais, e o que cê fez, se aproveitou. É vivendo e aprendendo, nos 40 do segundo tempo, o jogo virou. Sabe aquele gemido que eu cantava em seu ouvido e te deixava louco? Aonde, hein? Aí é história, minha gente! Sabe aquele gemido que eu cantava em seu ouvido e te deixava louco? Tá no repertório de outro. Tá no repertório de outro. Você não deu valor, meu filho! Aí que eu fui pro repertório de outro, né? Fazer o quê? Segura assim, quero ouvir, hein? Você dormia fora e eu dormi em casa, 1-0 pra você. Você sempre me traía e eu fingia que não via, 2-0 pra você. Eu dei liberdade demais, eu fui boazinha demais, e o que se fez, se aproveitou. É vivendo e aprendendo, nos 40 do segundo tempo, o jogo virou. E o quê? Sabe aquele gemido que eu cantava em seu ouvido e te deixava louco? Tá onde, hein? Tá no repertório de outro. Sabe aquele gemido que eu cantava em seu ouvido e te deixava louco? Tá no repertório de outro. Tá no repertório de outro. Sabe aquele gemido? Sabe aquele gemido assim, minha irmã? Ah, desse jeitinho assim. Ah, tá no repertório de outro. Tá no repertório de outro. Vem!